programa seguir com dolorosos cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News Science. Hoje, nessa sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019. E a notícia dessa vez, Gregório, é o quê? Olha só, surto de sarna em hospital em Belo Horizonte, no Barreiro. 70 pessoas da área de saúde contaminadas. Por isso que eu não sou médico. Ainda bem. Impressionantemente, não falaram do número de pacientes. Foda-se. O paciente tá doente. Não, mano, paciente não quer. Paciente é imune. Então é isso. Então é isso. Meu nome é Bernardo. Eu sou o Gregório. E esse é o QN News. Sai! Bora! Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Segundo a administração municipal de Belo Horizonte, terra natal aqui nossa. Ah, uma curiosidade aqui, na minha carteira de identidade eu fui registrado em Vespasiano. Quer dizer que você não é Belo Horizonte, porra, meu. Pois é, eu nasci aqui no hospital daqui, vivi minha vida inteira aqui, nem me registrou longe porque tava com preguiça de pegar fila no cartório. É, mano? Bom, agora vai ser cidadão de segunda classe. Tá bom. Bom, não houve transmissão entre pessoas internadas no local, é. Porque, tipo, né, mano? Os médicos passaram lá, as enfermeiras pegaram, todo mundo pegou, menos os pacientes. Realmente, eu fico impressionado. Belo Horizonte é bizarro, né, mano? Belo Horizonte é a capital do futuro, mano. Pela medicina, então, olha. Por meio de nota, a secretaria diz que o hospital tomou medidas como limpeza da unidade, ainda bem, fornecimento de uniforme privativo para todos os funcionários que têm contato com pacientes. Eu acho que é o mínimo. E aquela mãozinha de coceira para pegar os locais mesmo. Esvaziamento e limpeza de todos os armários onde ficam roupas de cama e toalhas e troca de água desse material. Tem que pôr fogo. Pera. Pra que eles iam trocar, fazer a limpeza de todos os armários de roupas de cama se os pacientes não pegaram? Quer dizer que a roupa de cama tava limpa. Vai que o médico transou com você. Roupa de cama tava... Sarna não pega assim. Não, pega assim. Uai. Roupa de cama e toalhas e troca de ar desse material não precisava. Não precisava porque tá tudo limpo. Porque os pacientes saíram limpos. Mano, vai que o médico vai na sala dele e começa a se esfregar. Ele tira a toalha, a minha roupa de cama do armário e se esfrega. Fica peladão e começa a se esfregar. Assim, tão fetiche. A informação foi divulgada pelo secretário municipal de saúde nesta quinta-feira, na quinta-feira passada, dia 7. Vamos falar aqui um pouco mais sobre a sarna, né? Vamos explanar a sarna aqui. A sarna ou escabiose é uma parasitose humana causada pelo ácaro Sarcoptes escabiei, variedade hominis, tá, galera? Ou seja, sarna de pessoa não pega no cachorro, de cachorro não pega na pessoa. Amém. De gato também são... Acho que é de gato e de cachorro são diferentes, inclusive, então não pega de cachorro pra gato. Se eu não me engano, tá? Posso ter errado. Me corrija se eu estiver errado. Bom, o contágio se dá somente entre humanos por contato direto com pessoas ou roupas e outros objetos contaminados. O contato deve ser prolongado para que ocorra a contaminação. A fecundação do ácaro ocorre na superfície da pele. Logo após o macho morrer, a fêmea penetra na pele humana, cavando um túnel por um período aproximado de 30 dias. Depois deposita seus ovos. Quando eles eclodem, liberam as larvas que retornam à superfície da pele para completar seu ciclo evolutivo. Este processo de maturação é de 21 dias. Eu vai tomar aqui, no cu. Eu li isso aqui com calafrio, inclusive. Eu tô sentindo aqui. Foi bem difícil. Eu não sei se você ouviu uma palma que eu dei aí um pouquinho de tempo atrás, era eu tendo um espasmo de agonia. Então vamos aos sintomas aqui. Bernardo, verifique se você não está com sarna, hein? Olha só, nem fudendo, nem fala clínicas, por favor. São decorrentes da ação direta do ácaro, quando se movimenta nos túneis. E também em grande parte pela hipersensibilidade desenvolvida pelo paciente contaminado. Vai tomar no cu, filha da puta, ainda ganha 60. O cara já tá fudido, ele ganha ultra sensibilidade, é fudido que ele tá, é isso? É um super poder, né? Com grandes poderes vem grandes coceiras. Vai tomar no cu. O principal sintoma da escabiose é a coceira, ou prurido, que é sentido principalmente à noite. As principais lesões da pele são os túneis e nas suas extremidades pequenos. Ai, não fala túnel, pelo amor de Deus. Essas lesões aparecem principalmente entre os dedos das mãos, nas axilas, aí entre os dedos das mãos é horrível, né? Na parte do punho que segue a palma da mão, auréolas e genitais. Nossa, nossa, sarna no genital. A cabeça sempre ocupa. Olha só, inclusive essa informação aqui eu tirei da... do livro... do meu livro de ciências de 2015. Não, foi da Associação de Dermatologistas do Brasil. A cabeça sempre é poupada. Escoriações na pele são frequentes por causa das coceiras intensas. Eu quero só aqui, pra deixar a coisa pior, tá? Não! O ácaro, ele é um aracnídeo, tá? Uhum. Então são micro-aranhazinhas. Pense como... É, você que é aracnofóbico, pense em micro-aranhazinhas entrando dentro da sua entrando pele. Nos seus poros e fazendo túnel. Ah, eu vou, não vou dormir. Micro-aranhinhas. O diagnóstico é geralmente clínico. Socorro. Pelo achado dos túneis e pelas áreas características do aparecimento das lesões de escabiose. É legal que o ácaro, ele tem preferência pro local da pele, tá ligado? Você acha que ele aceita qualquer porra? Na cabeça eu não pego porque eu acho que é sacanagem, né? Ele chega e fala, não, na cabeça não, né, gente? No é pênis, sim. O que tá escondido pode, né? Mas se tá escondendo é porque é importante. Neste caso, é preciso fazer uma pesquisa do parasita na pele, coletando material das lesões nos sucos. Vamos lá. A secretaria disse ainda que o hospital contratou um médico dermatologista para acompanhar pessoas com problemas de pele. Mano, na moral, se eu fosse médico e eu pegasse sarna, eu ia desistir da profissão. Funcionários que tinham... Aliás, aqui eu vi muita gente mostrando como curar sarna caseiramente no YouTube. Galera, gente, se vocês pegaram sarna, vão no dermatologista e tomam remédio. Sabe como é que cura sarna? Você se põe em gasolina e põe fogo. Eu vi nego recomendando gelo, não sei o que. Não sei se é gelo. É gelo. Se congela e prive a humanidade do seu mal. É só você ficar tipo 24 horas dentro de uma banheira de gelo, acho que realmente não tem ácaro que aguente. Mas eu não recomendo, não, vai no médico. Por favor. Funcionários que tiveram contato com o paciente e não apresentaram sintomas da doença também são acompanhados. Eu acho importante. O bom é que a coceira eu tô tendo é na cabeça. Você já falou que na cabeça não dá, então beleza. Você vai ser o primeiro caso, então. Bom. É importante informar que a doença é de fácil transmissão e ocorre em ambientes com aglomerações de pessoas, como escolas, hospitais e instituições de longa permanência, afirmou a secretária em nota. A parada é que, como é um aracnídeo, tu esbarrou na pessoa, meu amigo. Se fudeu. Mas é um aracnídeo mesmo, né? Artrópode. É aracnida, é. Caralho, mano. Você tá muito errado. Não, a vida é dura mesmo. A humanidade tá condenando. Aceite que tem micro-aranhas no seu travesseiro. Aceite. Ah, eu já sei que tem, inclusive eu tenho um pesadelo com isso toda noite. Vai legal isso aqui, ó. Está se fazendo uma tempestade em um copo d'água em torno disso. Mas é muito comum acontecerem epidemias, infestações em instituições onde as pessoas ficam internadas ou fechadas por um longo período, como creches e escolas. Então, olha que não citou hospitais, né, mano? Creches e escolas eu aceito, mas os hospitais é esse cara. Galera não tá lavando a mão, né? Caramba. Segundo ele, em novembro do ano passado, um paciente com uma forma especial de escabiose, muito contagiosa. Como assim, muito contagiosa? Tem diferença de escabiose agora? Mano, mais contagioso e menos contagioso? Parece que é, mano, com ácaro radioativo é mais contagioso. Transmitiu a doença para algumas pessoas do hospital e isso acabou se espalhando. Isso foi um outro caso, né? Olha só, e alguns pacientes, pelo menos 70 funcionários da unidade contraíram a doença. Isso foi outro caso. A Secretaria Municipal de Saúde designou, então, uma dermatologista para o tratamento dessas pessoas na unidade. Mas, segundo o secretário, os próprios efeitos do tratamento é que ajudaram a disseminar ainda mais a notícia. A explicação. Foi feito o tratamento a todos que contraíram a doença, mas algumas delas tiveram efeito do próprio tratamento, como coceira na pele. E ficaram com medo achando que era essa. É, porque, tipo, mano... É literalmente isso. Foi tipo, mano, não quer dizer que era sarna, né? É porque, como remédio da coceira, e eles estavam fazendo tratamento de sarna, o nego achou que era sarna. Ué. Entendeu? Entendi. Entendeu? Era só dengue. É tratamento de sarna. O remédio faz coçar igual sarna. Aí a pessoa achou que era sarna. tá ligado? Aham. Uhum. É isso. O Hospital do Barreiro, que atende pelo Sistema Único de Saúde, também conhecido como SUS, tem capacidade mensal para 1.400 internações e conta com 460 leitos. Impressionante como 1.400 pessoas que estavam lá internadas, não, ninguém contraiu o SARS, só 70 funcionários médicos. Mano, quando a população em geral tá doente, ela já desiste. Impressionante. Com perfil de atendimento... Ninguém relata essa coisa. Verdade. Com perfil de atenção em urgência e emergência clínica, a unidade não contava até então com especialidade em dermatologia. Após o surto, o secretário de saúde confirmou que foi contratado de forma permanente um profissional na área de dermatologia. Olha como um dermatologista é importante, não é mesmo? Você não esperava por essa, né? Precisam de tão surto de sala para se contratar um dermatologista. O hospital é mantido com recursos federais, estaduais e municipais. Ainda de acordo com o secretário, não houve aporte adicional de recursos para essa contratação, sendo usado o verba já dentro do orçamento da unidade. Bom, então é isso. Vai ficar assim mais sem dinheiro. Não se coce, tá? Não pegue sarna. Se pegar sarna, não passe gelo, vai no médico. Se ele falar pra passar gelo, você vai. Se ele falar, toma um banho de gelo, fica 24 horas dentro do gelo, ou tu vai no outro médico ou você tá. Eu acho que se o médico falar isso, eu acho que é melhor ser no outro médico. É, porque se tem remédio pra parada, é porque ele é brincadeira. Exato. E vai que você tem um você pegou um acro radioativo. É que você pegou um acro mutante. Pois é. E se lembrem, existem mini aranhas nos seus poros nesse exato momento. É, exatamente. Algumas entram e botam ovos, outras não. Exatamente. E esses ovos eclodem dentro de você e saem durante a noite. Ai, que horror. Ah, não pesquise no Google sobre sarna em animais, tá? Não pesquise. Não pesquise em geral, mas se tiver muita curiosidade, pesquisa só humano. Só humano, humano é menos pior. Bom, então nós vamos ficando por aqui. Nos vemos semana que vem com o QN News. Falou! Falou!